centro não tem nenhum sentido exclusivista, sectário e CRBV é por excelência antissectário. Mas assim como o Sol é o centro do sistema planetário, o céu é o centro do sistema religioso neste mundo. E o tempo vai mostrar. Não somos nós, ai de nós, mas é Jesus, o Sol da caridade. Vamos então passar o espanador na memória, minha gente? Vamos ver se estão todos aí habilitados. Significa Adar. Outros chamam de Adar. Exatamente, é o nome do 12º mês dos judeus, que foi tirado do calendário babilônico. Onde aparece? Em que livro? É, primeiro de Esdras, o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Aparecem assim os nomes complicados, né? Mas é para valer. É uma panorâmica da Bíblia, trocada em miúdos. Adarazer. Adarazer. Onde fica essa cidade, Adarazer? Muito bem, não é cidade nenhuma. Foi o rei de Soba, ou Roba, e prestou um poderoso socorro a Hanom, rei dos Amonitas, com quem Davi estava em guerra. Mas inteiramente derrotado, fugiu. E Davi se fez senhor de uma parte dos seus estados, onde havia minas de cobre, das quais tirou Salomão toda a matéria necessária para fazer os vasos do templo. E também os candelabros e aquela famosa cuba, conhecida pelo nome Mar de Bronze. E onde está mesmo essa história? Perfeito, segundo livro dos Reis, capítulo 8. Adasa, Adasa. Que era mesmo Adasa? Certo, cidade da tribo de Efraim, onde Judas Macabeu, com 30 mil homens, derrotou 35 mil do exército de Nicanor, que também morreu sem que ficasse um só para contar a história. Está no primeiro livro dos Macabeus, capítulo 7. Adeodato. Adeodato significa dado a Deus. O que, que significa Adeodato? É alguma cidade, algum rochedo? Claro que não. Há dois Adeodatos no Velho Testamento. Primeiro, filho de Bosque, artesão de Belém, que matou um irmão de Golias, o gigante de Gete. Vocês não se lembram que Davi enfrentou um gigante chamado Golias e acertou uma pedra no meio dos olhos dele, derrubou o gigante, depois cortou-lhe a cabeça? Aí, está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 21. O outro, Adeodato, aparece no segundo livro dos Reis, capítulo 23. Era um dos 30 valentes do rei Davi. Vamos ver como é que está essa memória. Adi. O que era mesmo Adi? Adi, Adi. É, filho de Cozan, pai de Melqui, um dos antepassados de Jesus, claro, na sua genealogia humana, que para o Cristo não tem valor nenhum, mas nenhum, nenhum, nenhum. E Adiel? Que era Adiel, A-D-I-E-L, Adiel? Houve três Adiel. Todos aparecem no livro de Paralipômenos, ou Crônicas. Adiel, um simeonita. Adiel, um sacerdote. E um terceiro Adiel, que foi o pai do tesoureiro-mor do rei Davi.